355, que legal, no 0, no 9, vento 1, no 0 graus, no 4, 9, uma maravilha livre. Deixa eu aguardando, pode confirmar o vento, por favor, cavaleiro? Vento 1, 1, no 0 graus, no 4, 9. Obrigado. Oi, Ocean Air 6320, tá 5 minutos de distância. Ocean Air 6320, continua a aproximação, número 2, uma maravilha livre. Aguarda. Ocean Air 6315, autorizado, pouso, visto no 0. Vento 1 no 0 graus, 14 nós. Vente livre, ponto 990, 63, 95. Azul 2759, decolado 36, controle em 20, décima 8. Controle de 1208, azul 2759. Obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador. Boa tarde, azul 2579, decolou a Arbor, transição Alfa, cruza 1400 pés. Azul 2759, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 2759. Oceaner 9008, autorizado, ingresso Juliette, posição 1-3. Juliette, posição 1-3. Do 2759, está autorizado direto alerta. 2759, direto alerta, muito obrigado. Salvador, voo 1964, informação Mike, boa tarde. 1964, Salvador, desça para 4000, ajuste 10019, direto Duna com ILS. Duna na sua, 1019 até 4000, pés, voo 1964. Sente autorizado, Galeão, aerovia conforme o plano, nível 400. Perfil de saída da EL após Leda, transição Irumi. Decola pistão no zero, primeira correção. Pistão no 7 com curva direita. Aciona o transponder 5171, frequência do controle em 120.8. Yankee uniforme, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento POB. Sente para ataque, acionamento táxi, decolagem, chame solo em 121 decimal 9. Solo Salvador, boa tarde. Yankee Yankee uniforme, chame torre em 118 decimal 95. É 320, vento 1, 20 graus, 149, autorizado, pouso, pista no 0. Tem livre pouso na 10, Ocean Air 6320. 3193, após aeronave curta final, autorizado, a linha é manter, pista no 0. Após aeronave na curta, a linha é manter, 3193. Salvador do TAM 38050 no 04, pushback acionamento. TAM 3805, aguarde ingresso da aeronave da Avianca na posição 05, após ser autorizado. Então, após a ingresso da aeronave, está livre o pushback, 3805? Afirma, após ingresso da aeronave, autorizado. Após ingresso da Avianca no 05, está livre o pushback acionamento, 3805. Azul 2759, já livre da formação, direita agora para o Alfa Conforme autorizado. Positivo. Com 255, desça para 2000, autorizado em LR. 2000, autorizado em LR, tem que ser. Azul 2788, chame Recife 12685. Recife 12685, Azul 2788, grato. O 964 desça para 2000, autorizado ILS. 2000 está livre ILS, o 964. Autorizado em colapso no zero. Iniciando o 103, 193. Jorge Salvador, boa tarde, o Azul 270, pronto, pode ser. Tem condições de após início do push, deixar livre através da posição 04 para a aeronave da Avianca ingressar? Tentativo. É, para o pushback de modo deixar 04 livre 3805. Com a aeronave da Avianca ingressando no 05 e a segunda aeronave irá aguardar na taxiway alfa a liberação do través para ingresso. Gente, o 3805 vai fazer o pushback para o 43. Preso no 5, ingresso no 05, via Juliette. 3193, 42, controle 20, 08. 208, obrigado, boa. Júlio, 3193, Adael, cruzando 1100. 3193, controle, contando radar, prossiga como autorizado. 3193, se possível, solicita com Adael. Autorizado. Adael direto, obrigado. 1149, precisado decolar, pista no zero. Decolar, Jota, vai ser no zero. A posição é a 04. Ok. 759, chama Recife 1288. Vai chamar Recife 1288, Azul 2759. Obrigado, bom domingo, senhor. Sete controle 20 décima 8. 208, grato, azul 2790. De passagem a Airways está iniciando o push, após autorizar o ingresso Juliette, posição 04 indicada. Após o PC. Romeu, Romeu Bravo Oscar, Saulo Salvador. Bom, as 2000 direto lençóis livres, então das restrições, pro azul das 60 a 0. Positivo, tudo liberado. Grato, vai subir então, o azul das 60 a 0. Salvador, boa tarde, Oceano 9002, esse é o controle de Salvador. Ajuste agora 10019, desça para 4000, direto Duna para aproximação e pouso pista 10. Direto Duna descendo para 4000 com 10019, grato, José 9000. Voador, é o CA3 193, é possível coordenar com Recife a PRO de Bidébio ou alguma outra PRO adiante? Anotei a solicitação, 3193. Voo 255 na final, cheque o trem, torre 11895, com 255. 1895, uma boa tarde, obrigado. Sim. Boa. Voo 964, transponder, 3211, estou recebendo 3010. Está acionado 3211, vou trocar de equipamento aqui. É, dá uma trocadinha, senão o nosso computador pira. Beleza, trocamos de equipamento, sei como é que você vai entender. Estou recebendo 3010. Tá, vou desligar e ligar de novo aqui, só um segundo. Romeu Bravo, Oscar, com Felipe, ouvir? Tranquilo. Gente, para acionamento de táxi, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Pouso 10 ou 1255. 073 para o pushback treinamento. Azul 5073, ciente do pushback e acionamento parte 3, chame pronto para o táxi. Exato, ciente, 4-0-5-0-7-3. Na 3805, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Destaque até o ponto de espera da 0019, torre 23, OTAN 3805. Primeira frequência da torre 118, decimal 95. 1895, 3805. O 1964 Salvador, ajuste do 019, desça para 5000, vou direto do Duna para o ILS. Duna, 5000, direto do ILS, 19. Eu vou 9077, posição 9, informação 90, autorização São Paulo com Goiás. O 9077, boa tarde, hora certa 49, autorizado São Paulo com Goiás, primeiro do Rio Pesulu 10 até Pubave. Nível 360, perfil de saída da EL, após Leda, transição Motiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5420, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Prisão para São Paulo, Congonhas, nível 3620, via Apesulu 10, Pubave. Decola da 10, curva direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva. Aciona o código 5420, controle de saída 120, decimal 8, voo 9077. Voo 9077, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, voo 9077. Salvador, voo 1255, leitor, bom dia. Voo 1255, bom dia, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 255. Lado pouso, puxa no zero. Livre pouso no zero, vou no zero, claro. Água desça para 2000. Descendo para 2000, a chama é 9002. Só 3193, chame Recife, 1251. 1251, boa, 3193. Obrigado. Boa. Campo Uniforme, Nebulosa 5. O Uno, controle da 0 decimal 8. Chamarão 208, tchau. Um bom trabalho, um bom fim de semana. O 2018, Rui Mari, aguarde para a descida. Aguarde ingressar na área de responsabilidade de Salvador. Controle, muito boa tarde. O Iskank Uniforme. O Iskank Uniforme é o controle. Contato radar, suba sem restrições. Rui direto Leda. Direto Leda, o Iskank Uniforme. Essa é Juliette, 1255. O 1255, ingresso Juliette, posição 08 indicada. Posição 08, iniciando Juliette 255. Azul 5073, após a passagem do ANC 737 da Goa à sua frente, prossiga o táxi via parte principal e Índia. Quando pronto, ponto de espera, pista no zero, chame torre em ONU 18.95, ajuste no zero, 19, um bom voo. Q619, a passagem do nome da Goa à frente, consegue aqui a parte principal, táxi de Índia, até o ponto de espera da ONU 0, para o ponto 18.95, 073. Para que seja coordenado o nível para descer. O senhor pode aguardar um minutinho, devido ao tráfego, no 180? Eu está visual, cruzando com o tráfego no momento, aguardando. Está positivo. Já que o senhor está visual com o tráfego, o senhor está autorizado a descer para 2000 com 1019. 2019, 2019. O do ano 64 passa Boipeba, desça para 2000, voa sobre água. 2000 sobre água, 64. 1-0, 3-0-5. Som 2019. Pro gol 904. Milhas afastado, Rui Mari, o ajuste 10, 19. Tá? Alfa e Juliette, posição 10 indicada. Alfa e Juliette até o 10. Salvador, boa tarde, 5073, espera 10 pronto. 5073, autorizado, ele é MAC, pista 10. Autorizado na MAC, pista 10073. Uno 164, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, seu nome 64. Controle da 0.8. Controle agora da 3805. Controle Salvador, boa tarde, da 3805. O 3805 é o controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Prossegue na saída, está 3805. Botango Whisky, Yankee Uniforme, Chevy Recife, 1251. Agora 251, no Whisky, Yankee Uniforme. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, de pressionamento é porta contato. Sul 2790, ventilação para evitar tráfego. Esquerda proa 270, suba para 160. Tráfego posição de 1 hora 28 milhas, tráfego com a defesa aérea no nível 190. Reitero, vetor, esquerda proa 270 agora, Sul 2790. 7 horas na proa 270, subindo para o nível 160, centro tráfego, Sul 2790. Isolo localizador Chané 9002. O senhor 9002 na final, cheque 3, torre 11895. Sente 11895 a Chané 9002. Disco 073, decola 59, controle 0098. 608, 5073. De Salvador, boa tarde, Azul 5073, Coral. Azul 5073, controle, contato, radar após 2000, Coral, câmbio. Sente após 2000, Coral, 5073. 49, autorizado, pouso, pistão no zero. Autorizado, pouso, pistão no zero, Chané, 9002. Cascavel no zero, Salvador, aciona a identificação. Identificou, Cascavel. Contato radar 25 milhas para Man, vetoração esquerda proa 130, terça para 4.019, está sendo vetorado por ILS X-Ray pista 10. Tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, passando 130 para 160, câmbio. Esquerda 130, descendo para 4.2, estado 2019, Cascavel tem de tráfego. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, Salvador. Tenente, chame no através do farol da barra. Voo 2018, direto Duna, ILS autorizado. Duna, reporta estabilizado, Duna, X-Men, Ogon 10202. Azul 2790, passa 140, tráfego superado, retorne a Pro de Lençóis. Seu Pro de Lençóis, com azul 2790. Cascavel 20, foi na proa 140 e descida para 4000. Dessa proa vai interceptar o localizador e ILS X-Ray pista 10. Cascavel 20. Vai voar, Magnet, vai voar a proa 140 descendo para 4000 nessa proa e intercepta o localizador do ILS X-Ray. Cascavel. Qual fim do horário do plano? Não, ainda é negativo. Vai ter que receber uma nova autorização, mais coordenação, por gentileza. 64 no X-Ray, down no zero. Voo 1964 estabilizado no ILS X-Ray da pista 1-0. Voo 1964, formando em pista livre, continua a aproximação. Agora autorização, 64. Puxa, né? 9002, solo 02, direita solo 2019. 121 Robert, né? 9002. Solo Salvador, boa tarde, Chané 9002, lembrou na Eco, na sua escuta. Chané 9002, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue Alfa, reporta antes da Juliette, 9002. 05 Salvador em blind, chame 1251. 251, tá 3805. Azul 2790, chame Recife, frequência 1288. Recife 1288, azul 2790, graças. Salvador 1885. 1885, desça para 5000, chegada a bomba 19. Subiu bomba. Gente, frequência livre. O meu Bravo Oscar, vírgula 04, controle 20 da Sima 8. Oscar. Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papá, Romeu, Romeu, Bravo, acho que é o controle Salvador, está em contato, radar, se você tem restrições. Acho. O número 64, vento no 1-0 graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso, pista no zero, agora o número 64. Prossegue DGVS para a posição 01, 9002. Papa Romeu Fox Sierra November já foi recebido, poderia confirmar o destino? Sim, te aguarde por gentileza. Do 4196 Salvador, desça para 5000, voe direto Duna 1019. Cruzando 7000, mas tem descida para 4000, Cascavel? Cascavel, 10, desça para 2000, autorizado em ILS. 2000, autorizado em ILS, Cascavel. Romeu Bravo, acho que pro ideal para Ipiaú. 347. Autorizado voar direto. Obrigado, Romeu Bravo. 20 no 8, 4 milhas para o externo, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Voo 20-18, Salvador em Blight, chame torre, 1-1-8-9-5. Blight 9-5, estabilizou. Salvador, 5-0-7-3, atinge Mantém 8-0, vai te coordenar com o controle Delta, pós coral, recebemos a saída, a posição em Zuga, a chegada com ele. Paciente, aguarde. Torre, Salvador, muito boa tarde, voo 20 no 8. 2018, na aproximação, informa a revista livre. Passa a escuta. Voo 1164, solo 05, direita, solo 219. Igual 21, mas com solo, Voo 885, 30 milhas, altitude 11 mil, desça para 2 mil sem restrições. 20 graus, 14 nós, autorizado, pouso no 0. 0, pouso no 0, voo 20 no 8. Autorizado Serra Bravo Golf Lima Galeão, nível 400, aerovia conforme o plano. Saída da EL, Leda, transição Irume, decola pistão da 7, curva à direita, transponder 5433, frequência do controle em 120.8. Romeu, Romeu, Bravo, acho que é chame Recife, frequência 1288. 288 Recife, Romeu, Bravo, Oscar. Gente, para o acionamento, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 019, no voo. Serra Quilo Índia, Salvador. Cliente, desce para nível 120. Chame quando o visual para mudar de regra e prosseguir. Cliente, proposto e aceito 1790. Não tenho tráfego para lhe informar. Frequência livre. 077 para o táxi, PUB144. Autonomia 4 horas e 30. É alternativa da lenda. 5073, serviço radar terminado, chame Léo, 120 hora. Na gente, uma boa viagem. David Sax, via Pátio 1 no Índia, ponte espera 1895, 1019 na ajuste, gol 9077. Fala Salvador, gol 20 no 8019. Gol 20 no 8, prossigo táxi, via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, com 209. Azul 41116, número 3 para pouso, velocidade 220. 220, 4116, repetindo. Cascavel 90, está 5 milhas para o marcador externo, no localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame torre, 19895, Cascavel. Reduzindo, vai checar o trem, chama torre, 19895, Cascavel, boa. Boa. Torre Salvador, Cascavel 10 no localizador. Cascavel 10 no porto externo. Porta na externa, Cascavel. Meu Foxtrot Sierra November confirmou o transponder autorizado e o nível. Gente, mantenha a última autorização. Chame torre em 118.95 para acionamento e táxi. Fox Sierra November. Aproximando da Juliette, com 208. Boa tarde, autorizado sinal, com táxi. Fox Sierra November. Confirma a Xané? Para Guarulhos. Xané, 6115 autorizado. Guarulhos, aerovia, Pesulu 120 até Taubaté, nível 360. Saída da El, após Leda, transição Mótiva. Decola pistão no zero, curva direita. Transponder 5437. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Guarulhos autorizado, 360. Da El, Leda, Mótiva, curva à direita. Na Pesulu 90, Taubaté. Transporte 5437, controle 120 de Maui. Ou, portão 02. O Xenem 6315, ciente, cotejamento correto, recorte pronto. Para o pushback e acionamento. Autorizado pouso, pistão no zero, né? 120 graus e 129. Autorizado pouso, Cascavel, pistão no zero. Azul 4116, desça para 2000. 2100, passou o número 6. Azul 4116, reduza para 180, está autorizado em ILS. Reduzindo 180, autorizado em ILS, Azul 4116. Confirma o vento para o Cascavel, Tué? Ininteligível, confirma. Poderia confirmar o vento para o Cascavel? Vento 120 graus, 129. Médio. O 9077 autorizado, né, mas sempre no zero. Aliari Mateo 90, 9073. Chulano 0, livra direito, taxi Alfa, reporta Monte Pereira da Delta, cruzamento. Solo azul no meio. Libra direito, reporta Cascavel. É 9009, solo Salvador. Apresentação Congonha. 009 autorizado, São Paulo Congonhas, nível 380, via rota do plano. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, curva direita. Transponder 5443, frequência do controle Salvador em 120.8. 9009, Congonhas aprovado 380, rota conforme. Decola da 10, direita da El, Leda Mótima. Controle de saída em 1208, transponder 5443. Chile 9009, cotejamento correto. Reporte pronto para pushback e acionamento. Chala. Meu Papa Romeu Juliette, uniforme Romeu? Gente, aguarde, por gentileza. Papa Romeu Juliette, uniforme Romeu, pronto, cópia. Autorizado, Serra, Whisky, November, Bravo. Aerovia conforme o plano, nível 280, perfil de saída Arbor, após posição Elefa, decola pista 17, curva à direita após a decolagem. Aciona o transponder 5517, frequência do controle Salvador em 120.8. Juliette, uniforme Romeu, cotejamento correto, confirme local, estacionamento e POV. Sente para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, ajuste no 019. Tráfego, boa tarde, voo 1256, informação November, quando possível autorização natal. Gol 256, boa tarde, era certo no 8, autorizado. Serra Bravo, Serra Golf, aerovia conforme o plano, nível 390. Perfil de saída Puca, transição Zipar, decola pistão no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5426, frequência do controle Salvador em 120.8. Gente, gol 256, autorizado. Serra Bravo, Serra Golf, 390 nível. Segue rota do plano, saída Puca, passa, decola da 10, curva esquerda, 5420, transponder, 120, decimal 8, um controle de saída. Voo 1256, posição número 8. Voo 1256, ciente, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Cruzada pronto, 1256. 95, obrigado, bom trabalho. X-Ray Golf Serra, desça para 2000 sem restrições, voa sobre água. 2000, X-Ray Golf Serra, desce. Sul 41 no meia, boa tarde, continua a aproximação, informarei que está ali. Ciente, 41 no aguarda volta de 2 minutos e meio, decola mantendo pronto a 3 mil, confirme, atenção. Decola e mantendo pronto. Autorizado decolar, pista no 7, retorno 30 graus, 1369, confirme, após decolagem, mantém pronto até 3 mil pés. Decolagem, voa até 3 mil, após, queda, mantendo. 885, solo 21, direita, solo 21, decimal 9. 219, livrar, certo. 19, decolagem de 21, mantém pronto, 3.000 pés, controle de 0, decimal 8. Para 3.000, controle 120, decimal 8, certo. Solo gol, Mono 885, boa tarde, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, 07. Boa noite, escuta. Papo Romeu, Fox Serra Nova, meu controle, contato radar, curva esquerda, voa em Pouca e completa a saída Pouca. Esquerda, curva e completa, Fox Serra Nova. Salvador, gol do 256, pushback acionamento, número 8. Maçã e ALS. FCI, Golf 107 e ALS, aproximação. Via Alfa, vai ingressar na posição 07, deixe livre outra vez, por gentileza. Paciente autorizado, ficando o número 7 para a aeronave que vai ingressar. 1256, acusa para o táxi. Ano 6326, está passando boi perva, desça para 2.000, sem restrições. Luciano 6326, Salvador. 6326. Desça para 2.000. O meu Gillette uniforme é o meu, boa tarde, autorizado adicionar, por táxi. 4416, solo 24, direita, solo 21, decimal 9. Direita, 219, obrigado, bom trabalho, passou novamente. Polar Rate 40, Charlie Charlie, stand by, please. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 4116. Azul 41, Onomeia, boa tarde, prossigo táxi via Alfa, reporte frente da Juliette. Via Alfa, reporte da Juliette, Azul 41, Onomeia. Alfa Tango confirmando, vai ter colado no 7 ou cruzar no 7? Padre, stand by. 7, Lima Alfa Tango. Oceano 6326, está autorizada a aproximação em ILS. Autorizada em ILS, 6326. November 840, Charlie Charlie, right to copy. Tier 2, Sierra Bravo, Echo Golf. As Upper Zulu Niner, Flight Level 430, SID Momo, NHTSA Transition. I will spell November India Delta Sierra Alpha Transition. Runway 17, after takeoff left turn. Score code 5447. Departure control frequency 120.8. The runway 10 is cleared, thus confirming the flight level 430. The rate is 40 Charlie Charlie. Will you be correct? Call me right for that. Bruno 25000 autorizado, táxi até através da posição 06, aguardando a passagem do Embraer da Azul à sua frente, após autorizado prosseguir até o ponto de espera pista no 0 via Taxiway India, quando pronto torre em 118.95. Sim, já autorizado até através do 612, aguardo o Azul, prossegue então para a ponto de espera via Índia, chama a torre 18.95. 25. Azul 41, o nome autorizado ingresso na Juliette, posição 03 indicada. Sim, 03, Azul 41. November 840, Charlie, Charlie, could you confirm your parking area? Meu limão fatal, pode ir. Juliette informa o meu, a dúzia, Serra Bravo, Juliette, o Serra Bravo, Papá Juliette, 0700 horas. Autorizado, táxi, por favor, espera dando 7. Oi, só para informar, o Lima Fandango encontrou um bando de pássaros ao lado direito do trecho, do rumo de decolagem. Passando 200 pés aproximadamente. Obrigado pela informação, Lima Fandango, sim. Valeu, cara. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Lima Alfa Tango. Papa Romeu Lima Alfa Tango é o controle, está em contato radar, vou ir direto Leda, Leda Irônica. Direto Leda, Papa Romeu Lima Alfa Tango, obrigado. Para baixar de checagem. Chegou o Serra, autorizado pouso, pistão no 0, ventando 30 graus, 1 no nós. É o que é, de baixar de checagem, Serra. Juliette me informou o meu, tá pronto? Decola pista no 7, ventando 30 graus, 12 nós, Juliette me informou o meu. Corre, gol 1256, boa tarde, ponto de espera 10. 1256, boa tarde, mantém o ponto para guardar. Mantendo, 1256. O CNRM é 142, aguarde cópia Recife. Muito obrigado. Não. Controle, muito bom dia, Juliette me informa, Romeu. Boa tarde, na saída Árvore Elétrica, nossa escuta. Boa Papa Romeo Juliette, Uniforme Romeo, controle, contato radar, suba sem restrições. Subindo sem restrições, Juliette, Uniforme Romeo. Boa tarde, Salvador, é o voo 966. O 966, Salvador, desça para 4000, ajuste 1019, desça direto Duna, para aproximação ILS. Direto Duna, baixando para 4019, o 1019. Juliette Serra com PV 025 para acionamento e decolagem, chame torre em 118.95, ajuste no 019, mau voo. Fala Romeu, Juliette, uniforme Romeu, direto Alepa. Direto Alepa, Juliette, uniforme Romeu. É, impressionar, mostrou o táxi. Então, cheque o trem, torre 11895. 1895, obrigado. Roger, for your tax call tower, 118.905. Meia autorizado, Lima, mantém piso no zero. A Lima tem um zero, 256. Pegou oficial, solo 33, direita solo 2.9. Qual parte disso? O 1256, vento 130 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. Gente, autorizado a decolagem, pista no zero, 1256. Papatango, X-Ray Golf Sierra, boa tarde, prossigo táxi via Taxi Alfa Juliette, contorne o pátio principal, reporte na Taxi Lima para prosseguir. Ouro, Papai Romeu, Lima Fusão, agora com retiro, boa tarde. Boa zero, Charlie Charlie. Clear startup, report red text. Lava V8, Flow Zero, Charlie Charlie, pull text via Oscar, report hold point, text via Oscar. Oceaner 6321, boa tarde. Poderia confirmar o horário estimado de calços fora? 55. 66, passa por Itema, desça para 2000. Para 2000, voo 966. Tentar a saída prevista? Confirme o destino e aerovia? Brasília, Pesulu, 17. A prevista saída Arbor após a posição Eleva. Arbor, Eleva, 20 graus, total, mas escuta para a conta. O B, 3 exames. Sente. Controle, voo 256. 256, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Plano, inicialmente o Pesulu 17. Nível 350, saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5455, frequência do controle Salvador em 120.8. Senermel 142, cotejamento correto, reporte.